Nosso tema de hoje, dor e sofrimento. A gente pode separar dor física e os outros tipos de dores. Porque normalmente a gente pensa na questão física, quando fala em dor. Até uma das definições de dor diz que é uma sensação desagradável. E nós conhecemos muito bem isso. Todos já passamos por dores. Até aquele bebezinho pequeno ali já teve dor. Então, acontece todos os dias algumas dores fáceis da gente levar, outras nem tanto. Algumas nos machucam no íntimo, não na carne, no íntimo, com mais força. A dor física, a gente pode até colocá-la num plano secundário nesse momento, porque existe tanta opção através da medicina para diminuir a dor física ou até eliminar ela, que não é que se torne fácil, né? Obviamente depende muito da origem. Mas existe uma outra dor que é mais difícil. Todos nós já ouvimos, talvez até a gente conheça mais próximo, relatos de irmãos nossos que por estarem passando por um momento de uma dor intensa e que não conseguiram lidar com ela, abreviaram a própria vida, achando que dessa forma estariam se livrando da dor. E infelizmente acabam descobrindo uma dor maior do que essa, e mais permanente, mais intensa. As dores emocionais, elas nos abalam e chegam a nos causar dor física. A questão física, ela é uma consequência de todo o resto. E tem as dores mentais ou de consciência, como se diz, que mesmo quando nós desencarnamos, continuam nos acompanhando. Porque a consciência é imaterial, não está no corpo. Então ela não se extingue por esse efeito. E tem o sofrimento, que é um outro termo, mas muito associado à dor. A questão da dor, nós podemos dizer assim, alguns têm uma resistência maior do que outros. A gente percebe isso claramente na nossa convivência. Algumas pessoas, no primeiro sintoma de dor, já buscam resolver. Outros são mais resistentes, como eu disse, levam por mais tempo, até o ponto de muitas vezes realmente não aguentarem. O que a gente observa com isso, numa questão bem prática? Que muitas vezes nós somos pouco flexíveis, não somos inflexíveis, somos pouco flexíveis. Nós não nos dobramos muito fácil, nem quando a coisa está machucando. Isso é um problema. Porque flexibilidade é um sintoma de vida. É uma manifestação que, se quando ocorre, significa que nós estamos nos adaptando, ser flexível. A cultura chinesa, que é milenar, já falava disso há muito tempo. O contrário da flexibilidade é a dureza. A dureza, quando o vento bem forte, o vento é uma metáfora, ele quebra. E quando quebra, às vezes não dá para colar. Então nós temos que perceber com isso que a dor, ela é um sintoma de desequilíbrio espiritual. Mesmo a física. Alguma coisa está acontecendo e me mostrando um desequilíbrio através dessa dor. E o sofrimento, me parece que acaba sendo uma necessidade enquanto eu não olho essa dor de frente. Não encaro ela e não tento resolver ela de uma forma verdadeira. Então eu sofro pelo tempo necessário para transformar. É interessante isso, porque numa das bem-aventuranças de Jesus, quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, a gente pensa assim, puxa, se eu estou sofrendo, eu sou um desses bem-aventurados. Mas aí a gente tem que observar o que nós estamos fazendo com esse sofrimento que nós estamos tendo. De que forma nós estamos lidando com isso? Um exemplo. Positivamente ou negativamente? Revolta ou aceitação? São dois extremos. A revolta faz o quê? Parece que aumenta, né? Se soma alguma coisa que já está ruim, parece que fica pior. Aceitação, às vezes dizem assim, mas é uma submissão, parece assim que tu não tenta modificar. Não, não é não tentar modificar. Nós temos que tentar modificar sempre. Mas é entender os motivos que levam aquilo estar acontecendo. Porque isso é importante. Nós partimos sempre do princípio de Deus, bom e justo. E que nada acontece por acaso. Não é Ele que determina que eu vou sofrer ou que eu não vou sofrer. É o andamento que eu dou à minha vida. Mais da metade, bem mais da metade dos nossos sofrimentos são originados nessa vida. Pela nossa conduta, por aquilo que nós estamos semeando a todo momento e aí temos que colher. Então, aquilo que eu falo, as minhas posturas agressivas de verbal ou de atitude ou pensamento, nós estamos criando e aquilo está alimentando dentro de mim algo muito forte, desequilíbrio. Isso que eu estou alimentando nesse sentido é desequilíbrio. É contrário às coisas corretas, às coisas saudáveis, até que se manifesta na questão física. Existem grandes problemas que não manifestam dor. São silenciosos, problemas silenciosos que estão acontecendo e que nós, por não pararmos para nos olhar, para nos questionar, para fazer aquela limpeza diária que é a reflexão dos pensamentos, dos atos, da convivência, que é através da convivência que a gente aprende muito, porque nós jogamos e recebemos, né, um bate-bola. E através disso nós temos que começar de uma forma bem racional observar isso. Por que eu estou recebendo se eu acho que eu estou dando alguma coisa diferente? Então talvez eu não esteja dando tão diferente assim. É o ciclo que o mundo... O ciclo é eterno, e são menores ou maiores, depende, mas são eternos. Aí Jesus fala, né, dessas bem-aventuranças, e aqui o livro Espírita nos explica sobre bem e mal sofrer. Mas dá para sofrer bem? Dá. É só ler. Ler para a gente entender o que significa sofrer bem. Uma frase que ele termina dizendo: quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, interessante a palavra contrariedade, aquilo que é contrário ao que eu quero, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui mais forte. Tudo coisa interna que ele está dizendo. Então, quando tu te sentir inquieto, contrariado, tem mais um outro termo, impaciente, retrabalha isso para poder vencer. Porque as coisas vão e voltam. Se nós não lidarmos direito com isso agora, daqui a pouco vem de novo. Quantas situações no nosso dia a dia se repetem? Se repetem porque nós não conseguimos resolver na primeira vez. Então as coisas vêm, parece que vêm mais forte. Então esse olhar afetuoso para nós mesmos, para tentar nos resolvermos, é fundamental. É o princípio do autoconhecimento. conhecer a nós mesmos para poder entender o que nós estamos projetando, o que nós estamos jogando para fora. E aí a gente vai começar a se tornar uma criatura saudável. Porque vem do princípio lá de dentro que começa a se exteriorizar. A questão física, a gente nem entrou no assunto, mas é uma consequência do que está vindo de dentro. Por isso que eu falei de dores silenciosas. Muitas vezes está acontecendo, mas não está aqui. Então, eu não percebo, eu não vejo, eu não trato. E para bem sofrer, é necessário humildade, como ele nos coloca. É necessário submissão a Deus, quando a gente diz que Ele é Pai, que é bom, que é justo, e que eu acredito nisso, porque eu tenho fé nele. E é necessário aprendizado. Mas é nessa escala, humildade, e depois, por último, o aprendizado. Porque senão a gente não consegue, a gente vai atropelando. E não aproveita esse momento de dor e de sofrimento para aprender alguma coisa e para se transformar. Senão volta.